Nordeste, lá do fudão cacto. A irmandade não para, dá um tempo. Entre movimento. A irmandade não para, dá um tempo. Entre movimento. A irmandade tá em cena, sou só preto louco. Em cima da batida, sou nervoso. Verso nordestino, efeito cabuloso. Levada com passada do fudão, só pipoca. Caminhando nisso aqui, envolvido até o pescoço. Batendo forte, o chumbo é grosso. O som rally trick não é pouco. Rimando dia a dia, o cotidiano do meu povo. Sorri, ha, ha, desse jeito não dá. Realidade é essa, você pode acreditar. Mensagem sempre escrita, papel e caneta. Mente criativa. E pra aqueles que não acreditam, só critica. Então sai da frente, que a irmandade vai passar por cima. Que a irmandade vai passar por cima. Ei, passar por cima. Passar por cima. Por cima. É tipo nós, voz, voz Nordeste. Lá do fudão, cacto. A irmandade não para, dá um tempo. Entre movimento. A irmandade não para, dá um tempo. Entre movimento.